aí, galera, salve, salve, estamos aqui para mais uma edição do Panela do Rock, iniciando aí essa semana com muito rock and roll. E sem mais delongas, você já sabe, manter a bunda e a cara na posição de origem é fundamental. Vamos para os nossas bandas independentes, o underground, fervilha, tá borbulhando. Abra sua mente, venha para esse mundo, porque aqui tá cheio de banda legal. Para começar, a banda Amok Me, de Recife, Crônicas de Guerra, Fobos de São Paulo, Cosmic Truth, Stuzen de Betim, Minas Gerais, Contramão, Maré Tardia de Vila Velha, Linda Estrada, Vosfer de Tocantins, I Am, Zeppelin e o Sopro do Cão da Paraíba, Praia de Campina. Essas últimas três aí, sugestão lá da Silvia Sussekind, do Toca aí o UOL. Vamos nessa, começando o Panela do Rock aí, metendo o pé na porta. Oh! need you to feed your soul, to love you. I am the Estou Começamos bem o Panela do Rock, nossas bandas independentes aí, mandando ver Brasil afora, mundo afora, né? Muito som legal. E recomendo que você abra sua mente e passe a procurar esses sons aí. E ouvindo aqui o Panela do Rock, você vai ter muita sugestão de bandas legais. Segundo bloco aí, nós vamos com a versão de Raul Seixas, Não Quero Mais Andar na Contramão. A versão censurada, sim. Lançaram esses dias nas plataformas a versão censurada de Não Quero Mais Andar na Contramão. Você vai achar que já ouviu por aí, mas essa não, hein? Aqui no Panela do Rock. Play for Change, aquele coletivo, o Cidaço aí que fazia gravações com cantores de rua, cantores reconhecidos mundialmente de cada região do mundo, cada país, cada continente, né? A música que eu trouxe foi When Live Breaks, do Led Zeppelin, por sinal com o Joe Paul Jones tocando baixo. Chris Stapleton com White Horse, música nova. Black Shaw, também música nova. If He Was a King. Black Crowes, música nova. Hi-Hat Blues. Queensrÿche, Silent Lucidity, também músicas novas. Então não tem só lançamento do underground, tem grandes astros do rock aqui no Panela do Rock também. Vamos nessa aí? Volto já já, espero que vocês estejam curtindo. Hoje uma amiga da Colômbia voltou, riu de mim porque eu não entendi. No que ela sacou aquele fumo, oh, oh, dizendo que tão bom eu nunca vi. Eu disse não, não, não, não, eu já parei de fumar. Cansei de acordar pelo chão. Muito obrigado, eu já estou calejado. Não quero mais andar na contramão. Da Bolívia uma outra amiga chegou, riu de mim porque eu não entendi. Quis me empurrar um saco daquele pó, dizendo que tão puro eu nunca vi. Eu disse não, não, não, não, eu já parei de... Cansei de acordar pelo chão. Muito obrigado, eu já estou calejado. Não quero mais andar na contramão. Que morava na Argentina voltou, riu de mim porque eu não entendi. E trouxe uma caixa de perfume, hey, hey, daquele que não tem mais por aqui. Eu disse não, não, não, não, não brinco mais carnaval. Cansei de desmaiar no salão. Muito obrigado, já andei perfumado. Não quero mais andar na contramão. Eu disse não, não, não, não, não brinco mais carnaval. Cansei de desmaiar no salão. Muito obrigado, já andei perfumado. Não quero mais andar na contramão. Eu disse não, não, não, não, não brinco mais carnaval. Cansei de desmaiar no salão. Muito obrigado, já andei perfumado. Não quero mais andar na contramão. it keeps on raining, the levee's going to break. It keeps on raining, the levee's going to break. The levee breaks, I had no place to stay. In old levee, toilet weep and moan. And in old levee, toilet weep and moan. Got what it takes to make a mountain man leave his home. chaotic turn of events. Police are actively... Yeah. comes to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, your dream is over. Or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize you were scared. It's a place where you the years and ride the winds of your mind, commanding in another world. Suddenly you hear and see this magic new dimension. With the world you know. mais um grande bloco, grandes bandas, Black Crowes, eu sou fã pra caramba, esse som do Play Fortinho ficou legal, essa versão do Raul é sensacional, né, também, bem a cara do Raul. Agora vamos começar aqui nossa sessão de abraços, que eu fui cobrado, hein, fui cobrado. Pra galera da Cabaré, Rock Radio do Rio de Janeiro, nós estamos lá no domingo, às 10 horas, pessoal da Rádio Rota 220, Vivi, Butch, Paulinho, Rádio Rota 220, domingo às 13, Ron Rock Music, grande, Tarcísio, domingo às 14, e o José da Seven Rock da Flórida, saludos a tu. Agora, o pessoal da Fundação Libertas, Rádio Libertas de BH, o grande Elmo, o maior anão do mundo, um abraço. Abraço também pro Valcar lá em BH, da Rádio Rock Master, pro Dan, da Rock and Roll Old School do Rio de Janeiro, Daniel, o filósofo, pro Evandro e pro Zezinho Peixoto da Radar Alternativo em Lauro de Freitas, Bahia. Na terça-feira, Rock no Pinheiro, grande Yuri, né, lá em Araucária, no Paraná. Jorge Sanches, da Live Rock Radio, da Costa Rica, da Putz Grila, The Boss. Camilo Bassoso, cobrou um abraço, abração Camilo, em breve chega um brinde aí pra vocês, antes do Natal, fica ligado, abraço pro Camilo, pro Sérgio, pro John, nossos ouvintes lá, o Jean, a Claudinha, o Magno do Portal do Gás, o Vicente, sempre ligado na escuta qualificada lá da Putz Grila, em Porto Alegre, Joinville, grande Denis no comando da Joinville Web Rádio TV, na quarta-feira nós estamos no Rock no Pinheiro, não, que é terça, eu já fui na Fundação Libertas, Alta Frequência, o grande Daniel, Overrocks de Campinas, grande Nether, Tio Beiço com a Rádio Interessante lá de Maringá, abraço para todos de Maringá, para Chac, para aquela turma toda lá, o grande Ronis Furquim, gente boa. Na quinta estamos na Ron Rock Music, na Alta Frequência, na PVH Caos de Porto Velho, Rondônia, grande Cid e o grande PC Menezes comandando a Arpoador Rock Radio lá de Osório, no Rio Grande do Sul, grande PC. Na sexta, Pablo Olmos e a Fanáticos do Metal no Uruguai e na Cabaré Rock Radio do Rio de Janeiro. No sábado, Alpha Rock com o Juninho em Salvador, Juninho Ouro Preto, da banda Tributo ao Capital Inicial, Primeira Capital. Alô Camilo Bassoso, venha a Salvador para ver um showzinho da Primeira Capital aí, eu sei que curte Capital Inicial. DNA do Rock, lá em Lençóis, na Bahia, grande Anselmo Quinto, a gente tocou a semana passada aí o som dele, Anselmo Quinto, grande incentivador do rock alternativo, e a Brava Rock do Rio de Janeiro com o grande Bonilha. Então, nossos parceiros, você já sabe onde encontrar, onde nos encontrar. Um abraço para todos que estão ouvindo, espero que você esteja curtindo. Eu falei demais, vamos de blues um pouco mais hoje com o Marvin Gaye, coluna escrita por Roberto Chalub da banda Corte 7 de Goiânia, narrada por Ramon Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band de Nova Lima, Minas Gerais. Hoje sobre Marvin Gaye, trouxe um Marvin Gaye, grande cabeça, grande cantor do Soul Music, morreu muito novo, uma tragédia, e eu trouxe umas versões aí bem legal. Vamos aí, Dr. Ray e blues um pouco mais, porque blues faz bem pra saúde. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalub. Episódio 32, Marvin Gaye. No dia 2 de abril de 2024, Marvin Gaye faria 85 anos. Um dos três responsáveis, ao lado de Sam Cooke e James Brown, para que a fusão do jazz, blues, gospel e soul music viesse a ser reconhecida como estilo musical de própria identidade, o Rhythm and Blues, ou simplesmente R&B. Marvin Pentz Gaye Jr. nasceu em Washington e era filho de um pastor da igreja pentecostal e desde os 4 anos de idade já cantava no coral da igreja e ainda fazia duetos de sua voz com o acompanhamento de seu pai ao piano. Entretanto, apesar da aparência fraterna durante os cultos religiosos, o relacionamento familiar de Marvin com seu pai era cruel, com vários relatos de espancamentos, agressões e ofensas gratuitas que o pai desferia contra Marvin diariamente. Comportamento esse muito mais severo que as atitudes do pai com os outros três irmãos de Marvin. Mesmo sendo criado nos subúrbios de Washington, afro-americano de origem humilde, Marvin concluiu os seus estudos na Randall Junior High School, o que era raro naquela época para um afrodescendente, e resolveu se dedicar à música, integrando diversos grupos de doo-wop, grupos que utilizavam os recursos vocais principalmente influenciados pelos gospel, jazz e blues. E começou a sua carreira profissional, saindo de Washington para Chicago e Detroit, cantando com Harvey Fuqua, líder de um dos mais reconhecidos grupos de doo-wop da época, Harvey and the Moonglows. Nesse período de ascensão musical e início da fama, Marvin Gaye resolveu acrescentar o E ao final de seu sobrenome, adotando o nome Marvin Gaye, que posteriormente foi também utilizado por toda a sua família. Dois motivos principais o levaram a essa decisão: tentar se afastar de sua relação sempre conturbada com seu pai, mudando assim seu sobrenome, e também pelos diversos rumores que circulavam na época sobre a sua sexualidade, levando a entender que Gaye não era sobrenome, mas sim a sua opção sexual. Junto com os Moonglows, Marvin fez a sua primeira gravação profissional em 1959, pela Chess Records, mas a sua carreira como cantor e multi-instrumentista começou realmente a decolar a partir do seu primeiro disco lançado pela Motown, a mais importante produtora e gravadora da música afro-americana dos anos 60 e 70. Marvin começou a namorar Anna Gordy Gaye, irmã do Big Boss da Motown, Berry Gordy Jr., e por influência dela conseguiu que a Motown o contratasse. Gravando suas músicas pela Motown, Marvin Gaye participou de uma série de sucessos, principalmente fazendo duetos com mulheres vocalistas, sendo que o disco Together, de 1964, lançado por Marvin e Mary Wells, foi o primeiro de sua carreira a aparecer na lista da Billboard. Em 1964, Marvin Gaye se casou com Anna Gordy e juntos compuseram e gravaram alguns dos maiores hits de sucesso na década de 60, como Baby, I'm For Real e The Bells. Isso fez com que Marvin Gaye se tornasse o principal artista da Motown, alcançando definitivamente o estrelato. Mas a principal parceira de sucessos na carreira de Marvin Gaye não foi a sua então esposa Anna. Foi junto com Tammy Terrell que ele lançou clássicos como Ain't No Mountain High Enough, logo no disco de estreia da dupla em 1967, já marcando os passos do R&B que viriam a ser seguidos futuramente por Jackson 5, Stevie Wonder, ABBA e outros. No ano seguinte, lançaram o LP Easy, que contém as músicas You're All I Need To Get By e Baby Don't Ya Worry. Depois dos dois LPs de enorme repercussão, a dupla começou a se desfazer. Tammy Terrell foi diagnosticada com tumor no cérebro, que em alguns anos a levou ao falecimento em março de 1970. Com a morte de sua grande parceira musical, Marvin Gaye impôs ao cunhado presidente da Motown que ele pudesse produzir e gravar as suas próprias músicas sem interferência da gravadora. Depois de muita resistência e discussões familiares, Marvin Gaye lançou o single What's Going On, que atingiu estrondoso sucesso e foi o título de seu mais importante álbum, vindo a se consagrar como referência do R&B. Problemas em seu divórcio com Anna Gordy Gaye em 1976 e as constantes desavenças com seu pai, mesmo tendo toda a família sustentada por Marvin, o levaram a um estado depressivo, isolamento e mania de perseguição. Por exemplo, Marvin passou a ser visto constantemente utilizando colete à prova de balas em aparições públicas, pois tinha medo de ser assassinado. Entretanto, durante mais uma das inúmeras tentativas da família em tentar reaproximar Marvin Prince Gaye, pai, e Marvin Gaye, filho, por uma discussão banal em casa, onde Marvin Gaye procurou defender a sua mãe, o seu pai foi até o quarto e buscou um revólver que o próprio Marvin Gaye o tinha dado de presente de Natal. Entrou no quarto onde Marvin já estava deitado e lhe deu 2 tiros a queima-roupa, matando-o imediatamente. E assim, mais uma grande voz do blues e rhythm and blues foi calada, um dia antes de completar 45 anos de idade, exatamente no dia 1 de abril de 1984. Outra importantíssima carreira artística encerrada precocemente pela estupidez humana. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. You know. What's going on? Hang on, let it sweat me, babe. No. blues e um pouco mais. Grande coluna, grande Marvin Gaye. Abraço pra galera do Caveirão Rock Bar lá em Contagem, Minas Gerais. Grande Luciana e o Rafa lá no comando. Para o Dracar Rock Bar, lá em Cachoeira, Itapimirim, terra de Jair Bala e Roberto Carlos. Mas tem rock and roll lá em Capilé, no comando do Dracar. Grande casa, grande Capilé. E pessoal do Visgueira Rock Bar, a Curva de Rio, de Feira de Santana, Fabrício, Clay, Geilson, Bingo, Grande, Silvano, Mal, Bal, Tonelada, Rogério, Radilson, Rafa, se eu esqueci de alguém, você me desculpa aí, mas essa galera sempre na escuta. A Curva de Rio, de Feira de Santana, Família Chau, de Feira de Santana, sempre ligada. A galera lá de Serrinha, Cristiano, Ailton. O Rock Clube de Feira também. Bira, Rony, Emerson, Drica, Meire, Priscila, Tamara, Jeff, Hulk, da Papo Reto. Ranulfo, Léo. Bom, se eu esqueci de alguém, sinta-se abraçado. A galera do Panela do Rock sempre na escuta. Davi Salomão, Tonhão, Gleisa. Gilberto, Alexandre, o Jaelson e o Davi lá em São Paulo, o Gonzalo Munhoz no Chile, Lola Fernandes na Espanha, Carlos Baraza em El Salvador e o grande Du, por onde andará o Du lá em BH. Vamos nessa, agora eu vou trazer para vocês aqui. Em outubro foi lançado um tributo ao Bad Company com grandes artistas, Slash, Blackstone Cherry, Dirty Honey, e eu vou trazer na íntegra esse álbum aqui, duas partes. Vamos começar com Red for Love, com a banda Hardy, Bad Company com Charlie Crockett, porra, bem legal ficou esse aí, Shooting Star, Hellstrom, Feel Make Love com Slash, Miles Kennedy, Run With The Pack com Blackberry's Book, primeira parte, Bad Company Tribute, vamos nessa. Yeah.

different tablets by his head. Johnny's life passed him by like a warm summer day. If you listen to the wind, you can still hear him play. Shining, yesterday, I would wrap you in my heaven, feel it dying away. I feel like making, feel like making love. primeira parte, tributo Bad Company, fechando aqui a segunda parte. O álbum foi lançado nas plataformas em outubro, então peço a segunda parte aqui desse especial tributo ao Bad Company, Rocksteady com Dirty Honey, Burning Sky com Blackstone Cherry, Circle com Joy Elliott e Phil Collins do Def Leppard, e fechando com All Right Now com Pretty Reckless. Beleza? Espero que você tenha curtido aí, porque eu gostei, mas assim, não vi muita novidade na parada. Essa versão do Charlie Crockett ficou bem legal, mas não vi assim nada demais nisso não. É um tributo, né? Bad Company merece. É importante lembrar que o Paul Rodgers e o Simon Kirk, o baterista, né, da formação original, participaram de quase todas as faixas, certo? Então vamos nessa segunda parte aí, volte já.

smiling from her head to her feet. I said, now hey, what is this? Now baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, now hey, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking rate. Oh, fechamos aí o especial Bad Company com esses tributos, né? Importante lembrar que eu toquei também a segunda música desse bloco, foi Rock'n'Roll Fantasy com The Struts. Não falei sobre eles. Agora, para fechar o nosso panela do rock, nós vamos com a nossa série sobre guitarristas. Eu trouxe só três: Hank Marvin, do The Shadows, pré-Eric Clapton, essa turma toda, curto pra caramba. Frank Marino, da Mahogany Rush, porra, toca pra cacete. E fechamos com Ronnie Montrose, da banda Montrose, aí, que lançou Sammy Hagar para o mundo. Sammy Hagar é aquele que entrou no Van Halen no lugar do Dave Lee Roth, mas tem uma carreira desde 73, se não me engano. Vamos nessa então. Hank Marvin, Frank Marino e Tony Montrose, na sequência especial Express com Ariel Fernandes, da banda Clube do Harmônico da Argentina. Volta semana que vem, espero que você tenha curtido. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Fui, um abraço! than time and space. The cold, so cold. Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Especial Express. ¿Quién les habla? Ariel Fernández desde Buenos Aires, Argentina. Agradecemos como siempre a Robert Coelho que nos dio un espacio al final de su famoso ya 11 años de programa, ¿no? De Panela de Rock. Bueno, vamos ya mismo con la música. Hoy va a haber un bloque especial porque bueno, Debbie no pudo estar, pero esperemos que la próxima esté, ya que estamos por cumplir 10 nada más programa, pero bueno, lo vamos a festejar si podemos. Bien, arrancamos con qué arrancamos. Free. Vamos a escuchar un tema de Free que me gusta mucho. Participa Paul Kossoff activamente. Después de ese disco ya no graba todo el tema. Así que este tema espero que les guste. Destiller por Free. Seguimos con música de aquí, de Buenos Aires, una banda ya famosa internacionalmente, que son los Fabulosos Cadillac. Así que esto va a ser el primer disco. Ellos arrancaron con la onda New Wave a full. Y bueno, este disco hay un tema instrumental que vamos a escuchar que se llama igualmente, igual que el disco, Varis y Fonda. Tiene algo latino, pero bueno, también muchos arreglitos que recuerdan otras cosas, pero está muy bueno. No es totalmente rockero, pero como es este medio fusión, entra acá en este programa Especial Express. Varis y Fondas por los Fabulosos. Okay. Bien, seguimos con algo del siglo XXI. Este sería el 2012. Es lo último que tengo entendido que grabó Joe Walsh, el famoso guitarrista de Estados Unidos. Esto lo grabó justo cuando, bueno, hay muchos participantes famosos como Ringo, que es ahora su cuñado, y Jeff Lynne también. También aparece el rey del rock negro, que es este Little Richard. Pero bueno, vamos a escuchar el tema este que le da el nombre al disco y está muy bueno porque habla de lo análogo y lo digital. Analog Man por Joe Walsh. Música. Ahora con un bloque de rock progresivo de argentino, en el cual hay muchas buenas bandas para mi gusto. También hay de otros países, pero bueno, tenemos mucha información de acá. Y bueno, esta primera banda es de la provincia de Santa Fe, ¿no? Es a unos kilómetros de Buenos Aires, no es muy lejos. Y hay muchas buenas propuestas, sobre todo en Rosario y en otras ciudades. Bueno, acá hay, esto es un septeto, ¿no? Porque tiene teclado, tiene dos guitarras y tiene dos flautas. Y también tienen un coro de voz. Y participa e invitado un violín. Así que bueno, tiene de todo. Este disco es muy recomendable para escuchar. Se llama Agnus, la banda. Y este disco lo grabaron en 1980. Pinturas y expresiones. Vamos a escuchar el primer tema, primer movimiento. Porque el tema, la canción es muy larga y vamos a escuchar el primer movimiento, que dura aproximadamente casi menos de 10 minutos. Vamos a escuchar entonces a Agnus de Santa Fe, rock progresivo de Argentina. We'll be right back. Bien, ahora vamos a escuchar a otra banda de rock progresivo de aquí, de Buenos Aires, Ave Rock, que supo grabar dos discos. El primero es de 1974. Esos son un quinteto. Son guitarra, teclado, bajo, batería y voz. Lo pueden encontrar en las redes, últimamente está todo en las páginas web, en Google. Y nada, este es uno de los temas que me gustó. Se llama Déjenme Seguir, Ave Rock. Bien, no quiero olvidarme entonces de agradecer a PC Computación, que es el mismo. PC Computación es el Instagram de este servicio de Buenos Aires Argentina de Informática, de Sebastián González. Bueno, y ya con este tiempito que me queda, nombrar las radios que hacen que se escuche este programa en varios lugares de Brasil y un par de lugares más. Paso a nombrarlos, las radios, nuestras radios amigas, como dice el año. Cabaret Rock Radio, Radio Rota, los 20, Run Rock Music, Seven Rock Radio, este es de Florida, después Libertas, Rockmaster, Old School, Radar Alternativo, Rock No Piñeiro, Live Rock Radio, este de Costa Rica, no sé si están ya en el aire porque se habían tenido un problema. Radio Putz Grilla, Join Bean Web Radio, Alta Frecuencia, Over Rocks y Interesante Web, TVH Caos y Arpoador. También tenemos Fanáticos del Metal, creo que es de Uruguay, y Alfa Rock, DNA Rock, Brava Rock. A todos ellos, gracias por estar acompañando y nos vemos la próxima. Abrazos.